Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje ficamos a conhecer uma nobre livraria. É uma livraria móvel chamada Tell a Story, que anda a percorrer Lisboa, dando assim a conhecer aos turistas os grandes autores portugueses. Autores como José Saramago, Sofia de Novo Gainer, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa e Miguel Sousa Tavares são alguns dos que estão presentes na livraria móvel. Na qual se souber, os turistas podem ainda ser presenteados com o livro O Memorial de Convento de José Saramago. Já na região do Príncipe Real, é dias de Eça de Queiroz com o seu clássico Os Maias. Em Belém, ficamos com Fernando Pessoa e com o seu livro Desassossego. Agora, ficamos com o tema Feel So Close de Calvin Harris. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Da Rua Augusta, no Terreiro do Paço, a partir do dia 9 de agosto, terá um elevador que se tornará assim numa das muitas atrações turísticas da cidade. O elevador dá acesso a um mirador que permitirá aos visitantes verem de perto a maquinaria do relógio do arco e o mirador, incluindo também algumas exposições sobre a história do monumento. Agora, na motivação, Foo Fighters com o tema The Pretender. Dos Foo Fighters, é vez de falarmos da região de Agra, que desde julho até o final de setembro terá os seus céus preenchidos por guarda-chuvas. Esta é uma forma de atrair mais turistas ao centro histórico da região e desta forma promover o comércio local. Joy Hart, dos Green Day, é o tema que ficamos agora no Motivação. Away. can't have you. Jane Austen será o novo rosto da nota de 10 libras. O Banco de Inglaterra irá substituir a imagem de Charles Darwin pelo de Jane Austen. O rosto da escritora britânica passará a estar presente nas notas de 10 libras a partir de 2017. Na motivação, Dominó de Jessie G. Dia 18 de agosto, o maior álbum de fotografias do mundo estará na Praça da Figueira e a entrada é gratuita. Lisboa será a última paragem na digressão nacional que passou pelo Porto, Vila Real, Coimbra, entre outras cidades. Em março, o álbum foi distinguido pelo livro de recordes do Guinness com o título de Maior Álbum do Mundo. O álbum tem 4 metros e meio de altura e 8 metros de comprimento e expõe fotografias tiradas por milhares de portugueses. De todas as fotografias tiradas, foram selecionadas 10 e cada fotografia reflete a visão de um português em concreto, acerca do que há de melhor no seu país. com os Maroon 5 no White Jagger. Cara para ser a protagonista da série Os Filhos do Rock. A trama vai abordar o chamado período de ouro do rock português, nomeadamente a década de 80. A personagem que falta para fechar o elenco é Beatriz e o casting será no dia 12 de agosto nas instalações da RTP. Agora ficamos com o tema Love Song do Sarah Bareilles. Harder, even I know that a despedida, sigamos com o tema da Fear do Willie Allen. Até ao próximo programa. And I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't we'll be right back.